nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei, eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, Jesus, eu toquei, salvação encontrei, e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu toque.